Se preparem. Se preparem. A festa mais aguardada do ano vai acontecer. Não, não. Do século. Do século. No ano de grandes acontecimentos, o melhor sempre fica para o final. Está chegando a balada mais cobiçada do planeta. Ordinários Fest. Primeira edição. Uma mega estrutura in-ground. Decoração temática. Sistema via rádio digital. O melhor sempre fica para o final. Ordinários Fest. Primeira edição. Primeira edição. Não perca. Não perca. CD Ordinário Fest, primeira edição. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Beleza, então, galera, o CD Ordinários Festes, primeira edição. A festa particular da galera jovem de Altamira e região. DJ Michael Fleasher. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Sabadão, dia 31 de outubro, na chácara particular, o Ordinário Fest. Ele chama por você, é seu nome que ele grita bem alto. E diz como é que eu posso ser feliz, se você não está aqui. Alô, Mike, com pontes da Casa das Baterias, o cara que sempre está nas melhores DJ baladas. DJ Nilson Incomparável e DJ Júnior Calado de Castanhal. DJ Betinho e Isabelém. Um alô pra galera da VW Paraíso Climatização, sempre curtindo as melhores. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita. Sabadão, dia 31 de outubro, na chácara particular, Ordinário Fest. Nem de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei. DJ Michael Firache. Nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando juntos. Alô, MacGyver, da Saveiro Suprema, colocando sempre no máximo nas melhores festas. Nunca tentação, a tentação do sucesso. Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. DJ Michael Fleiragem. Calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei é que daqui pra frente vai ser nossa. fuleiragem. Bota açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Lembro dos planos para o casamento. Eu lembro das brigas bobas sem fundamento. Eu lembro e choro. Eu lembro e choro. A beautiful boy. No time is goodbye. Beleza, então CD Ordinário Veste. Apoio total, equipe Áudio Mania. A beautiful. DJ Michael Fuleiragem, com as melhores da atualidade, na medida certa. Manda açaí e pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Alô, Doni, do Gol Pancadinha, sempre tocando em alto e bom som. Lembro de nós dois sentados na calçada. Alô, DJ Andreison, o garoto que sempre está nas melhores baladas. Também o apoio total da Casa das Baterias. Se tem potência, tem que ter energia. Não tenha medo, me agarrar. Toca em mim, me aperta, me amassar. Assim não dá, tô a gostar. A mais top da cidade vai acontecer. Ordinário Fest, primeira edição. Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar. Tens o poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Então vem viver. Não tenha medo, me agarrar. Toca em mim, me aperta, me amassar. Assim não dá, tô a gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado ao me provocar. Não dá mesmo para parar. Gata, não dá pra me controlar. Controlar, controlar, controlar. DJ Michael Fuleiragem. Chega mais perto, agarra desse jeito, meio atrevido. Tu sabes que eu gosto do teu jeito, pra mim tudo é perfeito. Então baby vem, não tenha medo, me agarra. Toca em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, tô a gostar. Não consigo me controlar. Controlar, controlar, controlar. Gata, não dá pra me controlar. Controlar, sabadão, dia 31 de outubro, na Chácara Particular, o Ordinário Fest. Vem pra melhor balada! Para, pensa, onde está o seu verdadeiro amor? Se não for ele pra eu esqueça, nada deve ter tanto valor. Enquanto não houver um verdadeiro amor, que a gente encontrou. DJ Michael Fuleiragem, solta o som, DJ! Sabadão, dia 31 de outubro, na Chácara Particular, Ordinário Fest. Vem pra melhor balada! Agradecemos também o apoio total da Casa das Baterias. Se tem potência, tem que ter energia. Abraço aí meu parceiro DJ Michael Fuleiragem, o DJ que sempre detona suas melhores. Ordinário Fest, primeira edição. Agora vai ser tudo diferente. Manda, açaí e pimenta. Ai, tá vendo, hein? Só afaste o cabelo do meu rosto quando começar a chorar. Não quero mais conversar. Eu só quero te lembrar assim. Se me dera que o seu abraço pudesse de fato mudar o que eu não consigo apagar. Alô, Maicon Pontes, da Casa das Baterias, o cara que sempre está nas melhores baladas. O garoto que sempre está nas melhores baladas. Quero entender por que me deixou. Nem sequer olhou pra trás. Dediquei, me entreguei ao seu amor. Mas você não deu valor. Vou sair. Maicon Fuleiragem, com as melhores da atualidade, na medida certa. Primeira edição, aqui você sente a verdadeira balada. Um alô pra galera da VW Paraíso Climatização. Batidando Melody. Sucesso. Quero entender por que me deixou. Nem sequer olhou pra trás. Dediquei, me entreguei ao seu amor. Mas você. Mais top da cidade vai acontecer. Ordinário Fest, primeira edição. Agora vai ser tudo diferente. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. DJ Genilson Incomparável, DJ Marcos Cauê. A festa mais top da cidade vai acontecer. Ordinário Fest, primeira edição. DJ Maicon Fuleiragem, solta o som, DJ. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Vendo nossa paixão do nada, amor, linda de morrer. Parece até conto de fadas, eu e você. Ah, essa paixão surgiu do nada. Sabadão, dia 31 de outubro, na Chácara Particular, Ordinário Fest. Vem pra melhor balada. Alô, Doni, do Gol Pancadinha, sempre tocando em alto e bom som. Não sei onde começar, o que vou te explicar. Muitos erros cometi. Com fuleiragem, solta o som, DJ. Alô, DJ Andreison, o garoto que sempre está nas melhores baladas. Banda Viber, sucesso. Agradecendo também o apoio total da Casa das Baterias. Se tem potência, tem que ter energia. BW Paraíso Climatização, sempre curtindo as melhores. Ordinário Fest, primeira edição. Agora vai ser tudo diferente. Lê Brasil. Já não sei quem sou sem esse amor.